As santas e os santos de Deus são pessoas atentas à realidade que as cerca e também à vontade de Deus sobre o mundo. Cada qual, à sua maneira, responde aos problemas do seu tempo, possibilitando a transformação da vida de muitas pessoas. Assim, fazem a diferença no mundo em que vivem. Com João Melchior Bosco não foi diferente. Ele nasceu no dia 16 de agosto de 1815 em uma família de humildes camponeses católicos no norte da Itália. Sua mãe, Margarida, o educou do melhor modo que pôde. Mas como João perdera o pai aos 2 anos de idade, não pôde estudar antes dos 15 anos, pois sua mãe e seus irmãos necessitavam da ajuda dele na roça. Desde os 9 anos, ele já desejava ser sacerdote e tinha imensa devoção à Nossa Senhora. Quando pôde estudar, trabalhava com dedicação para conseguir seu intento. Foi aprendiz de alfaiate, garçom, ferreiro, tipógrafo e assim, aos 20 anos, conseguiu ingressar no seminário. 6 anos depois, se tornou sacerdote. Naquele tempo, uma importante virada mudava o perfil da sociedade europeia: a Revolução Industrial. Muitos jovens abandonavam o campo e migravam para as cidades em busca de trabalho nas fábricas que aí surgiam. Mas muitos desses jovens não tinham formação adequada, por isso enfrentavam dificuldade para arranjar trabalho. Recém-ordenado, Padre João Bosco pensava em ser missionário na Índia, mas decidiu ficar em Turim por encontrar ali centenas de crianças e jovens carentes que necessitavam de orientação, educação, moradia, alimentação e um sentido para a vida em meio àquele mundo em mudança. Naquela ocasião surgiam nos grandes centros urbanos os oratórios, um tipo de obra assistencial católica que oferecia lazer, educação e catequese para jovens. Em seu primeiro ano de sacerdócio, Padre João Bosco já utilizava a sacristia da igreja para dar formação a jovens de sua paróquia. Começou então a combinar entretenimento, ensino e oração, e colocou seu oratório sob a proteção de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e São Francisco de Sales. A partir daí, começou a ser chamado de Pai Bosco. 3 anos depois, esse oratório foi dedicado a São Francisco de Sales, porque João Bosco admirava a mansidão desse santo e, desde criança, tinha sonhos premonitórios em que era orientado a se tornar educador e educar pela mansidão e bondade, não por pancadas. Ali, criou no início oficinas de sapataria e alfaiataria, já auxiliado por alguns companheiros. À medida que outros se juntavam à missão, ele sentiu necessidade de criar uma associação religiosa para organizar e expandir a obra, mas que fosse diferente das ordens religiosas tradicionais. Com a aprovação do Papa Pio IX, em 1959, nasceu a Sociedade de São Francisco de Sales, recebendo sacerdotes, seminaristas e leigos. Esse foi o início dos salesianos. A forte demanda por escolas católicas levou os salesianos a criarem também colégios para meninos e jovens. João Bosco agia rápido, sempre acompanhando a ação do seu tempo. Viveu um modo de educar que se tornou uma referência de ensino, ao qual chamou de Sistema Preventivo de Formação. Nos anos seguintes, João cooperou na criação do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, as Irmãs Salesianas, e fundou uma sociedade de leigos cooperadores salesianos. O fundador preocupou-se também com a educação do povo, publicando as Leituras Católicas, em linguagem bem simples para o povo. Ao morrer, em 31 de janeiro de 1888, seu sonho já se tornara realidade em 6 países. Bastante incompreendido em seu tempo, Padre João Bosco foi amado por pobres e ricos. Amigo de todos os povos, estimado em diversas religiões. Sua máxima: reprovemos os erros, mas respeitemos as pessoas, foi vivida por ele até o fim. Curando seu exemplo de união a Deus e de serviço e respeito aos irmãos, sobretudo aos jovens, foi canonizado por Pio XI em 1934. Foi proclamado modelo por excelência para sacerdotes e educadores e tornou-se patrono dos aprendizes, jovens, estudantes e editores. Ele jamais retirava seu escapulário, símbolo de sua devoção a Nossa Senhora. Anos após sua morte, seu túmulo foi aberto e esse escapulário permanecia intacto. Ó bondoso São João Bosco, servidor da juventude, te rogamos que intercedas a Deus, fonte de todo bem, para que os educadores do mundo inteiro exerçam sua missão com mansidão e respeito à pessoa humana, e para que, com sua ajuda, as crianças e os jovens em formação encontrem sentido para suas vidas. Amém.